Tixel Celulares, venha logo comprovar. Tem modernos celulares e acessórios, vem pra cá. Melhores marcas e modelos tem aqui na Tixel. Tem tudo num só lugar. A melhor assistência técnica é aqui na Tixel. O melhor pro seu celular. Celulares e acessórios de várias marcas e modelos você encontra aqui na Tixel Celulares. Temos uma variedade em capas, películas, temos uma assistência técnica totalmente especializada. A Tixel tem um ambiente climatizado para deixar você mais à vontade na hora de fazer suas compras. Então, seu celular quebrou, vem pra cá. Quer comprar o celular novo? Vem pra Tixel Celulares. Sem contar com atendimento diferenciado e os melhores preços da cidade. Tixel Celulares, tudo que você precisa em acessórios para seu celular, nós temos aqui. Tixel Celulares, assistência técnica, peças e acessórios. Telefone 991365267, na rua Tucupi, número 41, no centro de Curionópolis. Tixel.